pra dizer o que ela pensa sobre o tom do... ZYJ820, frequência de 1190 kHz, 2500 watts de potência. Rádio Clube São Domingos, a sua companhia em todos os momentos. Você vai ouvir agora na Clube. Programa